interage. Pode mostrar que tem capacidade, desenvolvendo as suas habilidades. Me deixa com minha loucura e fica com a de vocês. Se eu me perder, vou sozinho, não vi no estado e não sei. Mas e aí, vai me seguir? Yo, tô com você. Depois não adianta fugir, não vai ter onde correr. Quem desacreditou que nós fôssemos capazes? Da rima eu não sou mais um, serei um a mais. Historinha, conversinha, já não ligo mais. Quando a locomotiva embalar, ninguém para mais. Quem desacreditou que nós fôssemos capazes? Da rima eu não sou mais um, serei um a mais. Historinha, conversinha, já não ligo mais. Quando a locomotiva embalar, ninguém para mais. Do Juquiri, por vício de cardenal. Se é normal ser um louco, eu sou um louco anormal. Cercado de aliados, não entrei de embalo. Comecei a curtir rap e não passava de um pirralho. O tempo passou, eu não me congelei no tempo. Fui aprimorado e demonstrando meu talento. Sou mais um louco motivado por essa locomotiva. Que por fumaça e insanidade, ela é movida. Não falta tempo, então na hora vaga eu rimo. Só que ser denominado vagabundo é meu hino. Não faço nada o dia inteiro. Então o dia inteiro se tô de bobeira eu rimo. Quem desacreditou que nós fôssemos capazes? Da rima eu não sou mais um, serei um a mais. Historinha, conversinha, já não ligo mais. Quando a locomotiva embalar, ninguém para mais. Quem desacreditou que nós fôssemos capazes? Da rima eu não sou mais um, serei um a mais. Historinha, conversinha, já não ligo mais. Quando a locomotiva embalar, ninguém para mais. Que risca, DJ que improvisa, muda a batida. Pros mano que pega a caneta, escreve a rima e brisa. Faz você chapa mais do que tomar pingaliza. Invasor, chega mais em casa. Locomotiva, os malucos são mó brisa. Quem tá nativa, vai em frente e segue a vida. Sem colapso, sem passo, em falso, pisando firme. É um abraço, é um abraço. Tudo bem, conte comigo, só o efeito locomotivo. Passa na rima o microfone, sempre ativo. Cuida a doideira, sai do meio, saia do trilho. Que a gente atropela mesmo, e eu nele. Tipo um trem-bala, o processo é rápido, a gente não para. A correria é uma só, tento não dar falha. De vez em quando chapa o globo, tudo embaralha. Cana, cannabis, sobe a cortina, a diferença. Mas aberto, rima, piloto na locomotiva. Olha a fumaça lá em cima, lá vem o trem, não dá pra parar. Esse é zica, sai comédia, sem patifaria. O maquinista chapa o globo e só você não via. E você, Cinderela, me presta sandália de cristal. Vou lá na feira do rolo trocar por um real. Seu assoprar é vendaval que entrou no seu quintal. Os homens bomba vem no trem, destino chacal. Na história, muitos homens que conquistaram a glória ficaram empolgados por ela. E foram cair vencidos, ladinhos, esmagados pela missão. Quem desacreditou que nós fôssemos capazes? Da rima eu não sou mais um, serei um a mais. Historinha, conversinha, já não ligo mais. Quando a locomotiva embalar, ninguém para mais. Quem desacreditou que nós fôssemos capazes? Da rima eu não sou mais um.